Viriato 25 noite dentro do radar, 22, 1 da manhã, noite, terça para quarta-feira. As boas-vindas da segunda hora entregues por inteiro aos The National, So Far Around the Band e ainda Ashamed of the Story I Told. De Viriato 25, as boas-vindas para a segunda das 3 horas da noite, entregues aos National So Far Around the Band. E este Ashamed of the Story I Told. Esta é a hora mais intensa de rubricas, aliás, tal como a terceira. Daqui a pouco há tirolinhas com a Ana Cristina Ferrão. Depois há também uma colher de blues. Quanto à terceira hora já falaremos. Em termos de radar, a não esquecer o palco radar desta semana dedicado aos Vicious Five, registro de 2009, logo a seguir ao anúncio do fim do grupo, num registro ao vivo feito no estúdio Namus, em Lisboa. E agora o que é que nós íamos fazer? Pergunta-te bem. Viriato 25. Uma edição de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 22 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. O uivo da resistência. Como sabem, habitualmente, entre a meia-noite e a uma, e mais exatamente à meia-noite e meia, temos um espacinho boomerang, onde se fazem imensas recordações. Vamos estar ocupados durante algum tempo, dada a dedicatória de momento à compilação feita por Kid Keith Richards, depois também ao repertório da band, mas uma noite, íamos a dizer um dia, mas uma noite... Ele vai soar tal como soava em 1967 no Folklore Center em New York City. Ao vivo, Tim Buckley. Agenda de Boomerang, uma noite duas, três, quatro na semana, certamente. Tim Buckley ao vivo, 1997, no Folklore Center, New York City. Noite dentro, o radar convosco, Viriado 25, a nova toca do Lobo, até à uma da manhã. Bon Iver. Blood Bank. Da Antena Radar, edição terça para quarta, 22, uma da manhã, Viriato 25, Blood Bank e Bitch Baby, para uma edição

para trás, mais um Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, onde estamos a repetir o tópico novo da semana passada, porque a palavra leva algum tempo a sedimentar-se na atenção do rádio estimado, o rádio ouvinte. Depois foi Frank Zappa, o glorioso som de Frank Zappa, neste caso, numa das suas peças mais simples e mais divertidas, Pitches and Regalia. E de volta ao formato dos soltos, antes de chegarmos daqui a pouco à colher de blues, Sing Sang Sang é o novo Love To, os Air. Sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Para além dos horários indicados por Inês Menezes na promo que passamos, Discos Voadores de Nuno Galopim tem também a reposição noturna, exatamente esta noite, após terminarmos o Viado 25, e portanto entre a 1 e as 3, a não perder. Daqui a pouco vem a colher de blues. John Spencer Blues Explosion, entretanto. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottom. Bell Bottom. Feriado 25 até à 1 da manhã convosco. John Spencer Blues Explosion, Bell Bottoms na mistura, tal qual esteve em SOS Radar há um tempo atrás. Habitual na segunda das 3 horas de Viriado 25, por volta, não é certo, mas por volta das 23h40, esta semana a dedicatória vai inteirinha para James Blood Hummer, o álbum Blues Preacher. 1994, assinado James Blood Homer, e a tornar-se convidado permanente ao longo desta semana na nossa colher de blues com o álbum Blues Preacher. É a antena radar e a emissão de Viriato 25 no novo formato 22, novo horário bem entendido, 22, 1 da manhã. De segunda a sexta-feira, o que dá também um terço a sábado, é simpático. James Blood Homer, keep tight. Jazz is the teacher, yeah. Funk is the preacher, tell her for me. One without the other, yeah. You just got the blues, you see, yeah. We'll be right back.

Radar, meia-noite. Temos banda, temos livro. Ana Cristina Ferrão assina a primeira biografia dos Xutos, Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés. Com novos textos e novos cadernos de fotografia de Álvaro Rosendo, Rui Vasco e ilustrações de Rui Charuto. A cronologia dos acontecimentos, a Family Tree. Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés. Para fãs e colecionadores, a reedição revista e aumentada. Uma edição da Ciro e Alvim. Para uma grande banda, um grande livro. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora. De 12 de outubro de 2009, no formato 3 horas, 22 uma da manhã, é a nova Toca do Lobo, na antena Radar, 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online, www.radarlisboa.fm. Grande parte da informação, se não mesmo toda, no blog Radar. .blogspot.com. Viriado 25. Nam tate kota ka jan ko kupata ke to kupata ke tat din kota ka jan ko tat din karta ka tat din tanga tat din tanga tat din na tanga ka tat din na tanga tat jan tak ka din nam tate kota ka jan ko kupata ke to kupata ke tat din kota ka jan ko tat din din na ponta da língua. Thank you. sons da terceira hora de Viriato 25. Na ponta da língua, álbum do genérico L'Enfant Rouge, que junta o trio francês de Rapani e o septeto árabe Alk Al-Wadi. Esta semana em Na Ponta de Língua, L'Enfant Rouge, a junção dos franceses de Rapani e dos árabes Alk Al-Wadi. في دمائك Martin Clear! É um saltinho muito rápido para os New Cuts com os Wave Machines. I go, I go, I go. Ainda a cumprir a pitada de country music e o nosso habitual boomerang Vitoriato, aliás, Vitoriato 25, noite dentro do radar. Wave Machines. Incursão para os New Cuts, tem Z no fim. I go, I go, I go. Wave Machines. Daqui a pouco, mais uns minutos para a pitada de country music. Esta semana, como sabem, com Johnny Cash. The Legendary Tiger Man. Lonesome Town. Away, and they call it 107.8. E quando pensávamos ter todos os ingredientes, eis que faltava uma pitada de country music. Esta semana, uma parte da semana dedicada a Johnny Cash e ao álbum Unchained. Lord, have mercy on me. Mas esta era a repetição do tema anterior, Kneeling Drunkard's Plea. Entrega muito especial para o original de Tom Petty, Southern Accents. There's a southern accent where I come from. The young'uns call it country. The Yankees call it dumb. I got my own way of talking, but everything is done with a southern accent where I Now that drunk tank in Atlanta was just a motel room to me. I think I might go work Orlando if them orange groves don't freeze. I've got my own. But everything is run with a southern just a minute there, I was dreaming. For just a minute, it was all so real. For just a minute, she was standing there with me. There's a dream that I keep having, where my mama comes to me, and she kneels down over by the window and says a prayer for me. I've got my own way of praying, and everyone's begun with a southern accent where I come from. And everything is done with a southern accent where I come from. Hoje, Kneeling Drunkard's Plea, Southern Accents de Tom Petty, Midnight Cat, a pitada de country music com Johnny Cash. I gave my woman half my money at the general store. I said, now buy little groceries and don't spend no more. But she paid $10 for a 10-cent hat and bought some store-bought cat food for that mean-eyed cat. When I woke up this morning and I turned my head, there wasn't a cotton-picking thing on her side of bed. I found a little old note where her head belonged. It said, dear John, honey, baby, I'm long gone. When I heard a whistle blowing and the big wheels were turning, I was scared as I could be. I put on my overalls and I headed to town, gonna bring her back with me. I asked the man down at the station if he'd seen her there. I told him all about her pretty eyes and long blonde hair. He spit his tobacco, said, I'll beat that blame. I believe I did see her leaving on the eastbound train. I bought a round-trip ticket on the eastbound train. I was broke as I could be. But when I come back, I gotta buy another ticket. Gonna bring her back with me. Well, I got off the train somewhere in Arkansas, and I worked up the guts to call my mother-in-law. She said, I'll tell you where she is if you act right. She's working 4 to 12 at Trucker's World tonight. Well, when I walked in, she saw me, and she took off her apron, and she grabbed her going-home hat. She bought a ticket with her tips. Now we're curled up on a sofa, me and her and that mean-eyed cat.

voltamos ao regime de soltas com os Radiohead e These Are My Twisted Words. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Hoje um pouquinho mais tarde, e esta semana entrega a compilação da revista Rock com o título Hellraisers e compilada por Keith Richards. Badass Rock and Roll. Tal como a compilação foi desenhada por Kid Richards, temas por aqui Cross-Eyed Cats, Dan Bird and Homemade Sin, depois Johnny Thunders recuperando um original do próprio do Glimmer Twins, As Tears Go By. Kids, this one we did in Paris, France, not Paris, Texas. It's called As Tears Go By. It's his evening of the day. Hey, hey. I sit and watch the children play. Hey, hey. Smiling faces I can see. Praticamente na penúltima inserção de Hal Raises, a compilação preparada por Kid Keith Richards, os Cross-Eyed Cats, Dan Bearden, Homemade Sin, esta versão que só dá para rir de Johnny Thunders para As Tears Go By, e para encerrar por hoje, os Blood Street, All These Roads. Aos casos 12 minutos da 1 da manhã, é ainda Viriato 25, tripla hora, na Antena Radar. Yeah.

Night Juggernauts com This New Technology. E Anton Barbo and Sue Jordan para a despedida da noite de hoje, a tripla de Viriato 25. Take care, até amanhã. Staring at the sun. Carry me across the land on an aeroplane, built by tiny human hands. Goodbye, the will of the people. Staring at the sun, trying to find my inner hippie. I'm a self-made Arak on the run. There ain't no cause for alarm. There ain't no cause for good reason. It's just hurricane season. I told you then, never trust a sacred cow, silly billy goat. You'll never get that deal now. Therefore the God of grace go I. Pela primeira vez em Portugal. Let's stay awake and listen to the dawn. A voz da Islândia chega a Lisboa dia 1 de novembro para um concerto no Santiago Alquimista. Hold hard, don't beat so loud. Emiliana Torrini, para ouvir e fechar os olhos. Anchor, steaming up your glasses. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Radar, a rádio oficial. Passado. Presente. Futuro.